Olá, meus amigos da Casa da Prece Chico Xavier. Vamos começar agora mais um Evangelho de Domingo. Lembrando que podemos colocar o copo com água para os espíritos fluidificarem. Iniciamos com a prece, agradecendo a Deus a bênção deste novo dia e que possamos todos, diante dessas lições que vamos refletir nesta manhã, percebermos o que elas têm a nos dizer sobre nós mesmos. Permita, Pai, que todos possam ser assistidos, auxiliados, amparados em suas jornadas. Que assim seja. Nesta manhã vamos refletir sobre uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que consta no capítulo 28, são os itens 18 e 19, prece para corrigir um defeito. É muito interessante que Allan Kardec, quando trouxe esses modelos, essas sugestões de como orar, ele também nos trouxe grandes lições. Não são simples orações, são também exemplos de pensamentos que devemos formular e que nos levam a uma conscientização das nossas próprias necessidades e também daquilo que nós podemos realmente obter com eficácia a ajuda do mundo espiritual. Muitos se enganaram ao longo da história acreditando que tudo, absolutamente tudo que nós pedíssemos a Deus, Ele nos daria. E esquece-se que Deus jamais permitiria a nós que qualquer um dos nossos pedidos que nos pudesse desviar da nossa evolução, do nosso crescimento, chegasse até nós. Por isso que Deus dá exatamente aquilo que nós mais necessitamos. Mas igualmente precisamos pedir, precisamos buscar como um processo de compreensão das nossas verdadeiras necessidades. Este modelo de oração para corrigir um defeito, como todas as demais preces deste capítulo, elas não representam uma fórmula absoluta. Elas não são obrigatoriamente um modelo que todos deveriam seguir. Elas são mais uma sugestão para que a pessoa possa pensar, já que muitos dizem, eu não sei orar, eu não sei fazer a prece. Podemos nos basear nesses modelos que ele propõe, então, ou de outros espíritos superiores que também nos sugeriram modelos de preces. Na introdução dessa prece, ele trouxe a seguinte reflexão. Nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Se assim não fosse, o homem estaria isento de toda e qualquer responsabilidade. De todos nós depende a nossa melhoria, pois todo homem que goza da plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. Para fazer o bem, só lhe falta vontade. Isso nos faz pensar, nos faz refletir, que muitas vezes nós buscamos justificativas, desculpas, para dizer por que não mudamos determinados comportamentos. Nós queremos atribuir a vida, queremos atribuir ao nosso corpo, queremos atribuir às pessoas que convivemos. Muitas vezes nós queremos encontrar no exterior aquilo que de fato surge dentro de nós. Nossas imperfeições são a pouca realização da nossa evolução espiritual. Portanto, se nós queremos nos libertar delas, precisamos nos conscientizar que depende apenas de nós a mudança. E é isso que ele apresenta na prece, logo na primeira frase da prece. Um reconhecimento de que nós somos capazes de distinguir o que é bom e o que é mal. Ele diz que nós temos a inteligência dada por Deus para que nós sejamos capazes de identificar o que já devemos fazer ou não. E em seguida, ele nos faz refletir que nós somos sempre os responsáveis por não resistir aos arrastamentos, às tentações que nos levam a realizar determinada ação que nós já sabemos ser contrárias às leis divinas. Então, se nós não conseguimos ainda resistir, é porque de alguma forma aquela situação nos compraz, nos traz alguma satisfação. E é importante que nós identifiquemos por que que nós temos aquela vontade de agir daquela forma, por que que nós somos arrastados a um comportamento que nós já reconhecemos ser uma imperfeição, um defeito nosso. Ele nos diz que nós precisamos identificar então em nós o orgulho e temos que identificar também a influência que espíritos imperfeitos também exercem sobre nós. O orgulho, como todos nós sabemos, é o nosso grande e maior obstáculo para a nossa evolução, porque ele nos faz ter uma ideia equivocada, errada sobre nós mesmos. Ele nos leva a atribuirmos a nós certas qualidades que ainda não temos e a negar os nossos defeitos, e até, em alguns casos, considerar que certos defeitos são qualidades. E aí, então, como fruto dessa ilusão que nós temos sobre nós mesmos. Esse nosso estado, então, de ilusão sobre as nossas imperfeições serve, muitas vezes, para que espíritos imperfeitos continuem a nos inspirar ações imperfeitas. São os chamados obsessores, nem sempre espíritos vingativos de outras vidas, mas sim também aqueles que se comprazem junto conosco no exercício daquela imperfeição. Por exemplo, se nós somos alcoólatras, se bebemos de forma descontrolada, muitos espíritos instigam em nós essa tendência também, porque eles podem se aproveitar quando estamos bebendo, aspirando também as emanações do álcool através do nosso corpo, através de ligações psíquicas que existem entre eles e aqueles que estão sob sua ação. Esse é apenas um exemplo. Inúmeros outros que envolvem todas as ações humanas que trazem algum tipo de prazer, de satisfação, podem servir para espíritos imperfeitos explorarem em nós. Só que aí vai uma preocupação muito grande que nós temos que ter, de não atribuir a eles a causa primária desse comportamento. A causa primária é sempre a nossa própria imperfeição. Eles podem nos instigar determinadas ações inferiores, mas o responsável por elas somos sempre nós, porque nós cedemos. Nós exercemos a liberdade de fazer ou não determinada ação. Então, dessa forma, o responsável somos sempre nós. Esse processo, então, numa oração, de nós nos conscientizarmos do que nós estamos ali fazendo para nós mesmos, né? Em ceder ao orgulho, ceder às influências, não combater uma imperfeição que nós temos, é algo fundamental para nós iniciarmos o nosso processo de libertação. Se eu não reconheço um defeito, uma imperfeição, eu não me liberto dela porque, para mim, ela não existe. Para mim, é algo normal. Então, na oração, ao formularmos esse pensamento, nós estamos num processo já inicial de libertação. Reconhecer que temos o defeito. E nada mais positivo, nada mais honesto, é neste momento íntimo que somente nós, Deus, nosso Espírito Protetor, os Espíritos familiares superiores que nos acompanham, é que participam. E neste momento, então, tão sagrado, tão fundamental da vida do Espírito, essa comunhão com as esferas superiores, essa ligação com a divindade, ela tem um papel fundamental, porque nós vamos produzir mudanças mais positivas em nós. Nós vamos receber o estímulo vindo das esferas superiores, que vão nos ajudar nos momentos em que somos confrontados pelos arrastamentos, a fortalecer em nós o desejo de não mais agir daquela forma. Muitas vezes nós não vencemos esses arrastamentos porque cultivamos esses hábitos infelizes já de muito tempo. Nós sempre vamos cedendo. E tudo aquilo que a gente pratica, tudo aquilo que a gente exerce, nós vamos acentuando em nós. Isso vale também para as ações positivas da vida. Todas as ações positivas que nós reforçamos, acentuamos e repetimos, elas tendem a se tornar para nós um hábito, tendem a se tornar para nós uma mudança. Então veja que nós estamos neste momento analisando a prece que Kardec trouxe como modelo. E nas frases que ele traz nessa prece, há todo um conjunto de ideias, de conteúdos, que não são simplesmente palavras e pedidos, mas são também instruções que explicam como nós vamos obter resultados também. Por isso que o estudo dessas preces também é de fundamental importância para o nosso entendimento das leis espirituais, dos princípios fundamentais que o Espiritismo nos revela sobre as leis divinas. Mas nós precisamos estar sempre, então, conscientes dessas ideias quando nós as formulamos. Por isso que não basta apenas repetirmos essas palavras, mas entender todo o seu significado. Sempre nós podemos mudar, sempre nós podemos nos libertar, já que as nossas imperfeições representam exatamente um dos objetivos principais da encarnação, deixar de tê-las, modificá-las, nos transformar. E muitas das nossas imperfeições são o resto das imperfeições que nós trazemos de outras vidas. É o comportamento que nós não conseguimos ainda nos libertar. E para nos modificarmos, precisamos exercer a vontade, esse potencial da alma, essa grande capacidade de querer realmente mudar. E mudanças dependem de conscientização, de autoconvencimento, de reconhecimento de que as nossas atitudes não são boas. Para mudar e reforçar a nossa vontade, podemos então sempre contar com a assistência dos bons espíritos, que, pelo mecanismo da intuição, iniciado pela nossa vontade em desejar mudanças, vão nos inspirar, vão nos dar ideias, vão reforçar essa nossa vontade para que a gente tenha força de resistir às más sugestões. Cada vez que nós superamos um defeito nosso, nos tornamos conscientes de que ele é prejudicial a nós e nós deixamos de praticá-lo, nós estamos dando um passo ao nos aproximarmos de Deus. Estamos nos tornando cada vez mais puros, porque essa é a grande... É o grande resultado da evolução, é a purificação da alma. Então, nós precisamos entender que vencer as nossas imperfeições é um ganho inimaginável para nós. Imagine nós estarmos em comunhão com Deus. Só podemos imaginar isso num futuro muito distante, quando formos espíritos puros e nós estivermos como Jesus esteve, em comunhão plena com Deus. A prece é um momento pontual na nossa vida dessa comunhão. Embora não estejamos nunca apartados de Deus, já que Ele vibra em tudo que Ele criou, nós muitas vezes não o percebemos. Mas à medida que evoluímos, que nos purificamos, estreitamos ainda mais os nossos laços com a inteligência suprema. E ela vai nos dando a força para prosseguirmos nessa jornada. Por isso que cada defeito superado é um passo de nos aproximarmos de Deus. E que Deus, então, na sua infinita misericórdia, que houve por bem dar-nos a existência atual, para que servisse ao nosso entendimento. E que os bons espíritos nos ajudem a aproveitá-la, a fim de que não se torne para nós perdida. E quando Deus resolver nos chamar para retornarmos à vida espiritual, que nós possamos então chegar lá bem melhores a partir da nossa autoeducação. Então, nestes instantes, vamos fazer a nossa oração para encerrarmos estas reflexões da manhã, mas que elas permaneçam em nós, em todos os nossos dias, em todas as nossas lutas, que tenhamos sempre em mente que nunca estamos desamparados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, espíritos pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Envolvidos pelo amor, pelo amparo dos espíritos amigos, do nosso espírito protetor, que tudo faz pela nossa evolução, possamos nos dirigir ao Pai em agradecimento pela bênção da vida e pela bênção do conhecimento que o Espiritismo nos traz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Meus irmãos, que todos sejam muito abençoados, envolvidos por esse grande amor de Deus por todos nós e que nós possamos sentir a presença amorosa dos espíritos amigos que nos auxiliam sempre. Que tenhamos todos uma semana de paz, de trabalho, de realização e de crescimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Casa da Prece, Chico Xavier. Vamos começar agora mais um Evangelho de Domingo.